tema hoje a ser colocado aqui, o assunto, um assunto até bastante polêmico, né? Como não reclamar? Como não reclamar? O que, que tem que ver isso com o espiritismo, né? Muitas pessoas se perguntam, o que, que tem que ver, né, a questão de reclamação com o espiritismo? Então tem bastante a ver, porque foi tirado esse tema de uma palestra que a gente assistiu aqui no... Aqui nessa... Eu não sei direito como é que é o nome disso aqui, mas para mim é uma televisão. Uma palestra sobre como a reclamação, né? Sobre como não reclamar. É meio... Até a palestra é bastante complexa, porque é meio difícil, né? Encontrar pessoas que não reclamam. Isso não existe. Eu duvido que exista no planeta uma pessoa que não reclama. A não ser aquelas pessoas que, de repente, estejam em situação de muita pobreza, de muita miserabilidade, que nem lá na África, que nem em muitos lugares do Oriente Médio, onde existem aquelas guerras e tal, eu acho que elas não têm nem como reclamar, porque elas são mortas. Então, eu diria que no mundo ocidental, fora alguns lugares, a questão da reclamação, ela se tornou como se fosse um hábito. Existem aqueles que reclamam pouco, que são os mais, digamos assim, pacientes, aqueles que desenvolveram uma sensibilidade maior na questão da paciência. Existem aqueles que reclamam mais ou menos. E existem aqueles que reclamam muito, em vários setores. Muitos reclamam com a família, com a mulher, com os filhos. Outros reclamam com os amigos, porque isso deu errado, porque aquilo deu errado, porque isso, porque aquilo. Outros, que nem eu, reclamam muito no trânsito. Eu sou um reclamão direto no trânsito, e eu sei que sou assim. Mas eu, não estou falando nós aqui, eu estou falando eu, a minha pessoa, sempre fui um cara que reclamou no trânsito. Especialmente nos últimos anos, em Flores da Cunha, está meio difícil de andar, né? E de estacionar. Então, como não reclamar? Como não criar um hábito da reclamação? Porque a reclamação, o reclamar, ela se torna praticamente um hábito, parecido com uma crença, de que se eu reclamar, eu vou resolver o problema. Em vez não resolve coisa nenhuma. Eu só estou pegando, só estou ficando nervoso, nós estamos ficando nervosos por causa da reclamação, e de nada resolve. Alguns até, além de reclamarem, que não é o meu caso, e talvez nenhum de vocês, né, partem para o xingamento, partem até para a arma, partem para isso, para aquilo, e até, em vias de fato, acontecem acidentes por causa das reclamações. Estou falando do trânsito. Existem hoje os famosos feminicídios que estão acontecendo todo dia, meu Deus do céu. O que, que é? Isso aí é a reclamação extrema que chegou a um ponto onde o marido chega e mata a mulher por ciúmes ou por outros motivos. De repente, são pessoas já separadas, não deixam a mulher... criar um novo vínculo com uma outra pessoa. Então, quer dizer, a reclamação hoje se tornou praticamente um hábito, um vício, como se fosse o vício do álcool, como se fosse o vício da droga, como se fosse um vício de excesso de medicação, como se fosse um vício, digamos assim, do cigarro, também é um vício. A reclamação se tornou um vício. E que a gente, se a gente não pegar e não se conscientizar e dizer assim, hoje, eu, depois daquela palestra, eu tentei, cada dia que eu levanto da cama e eu entro no carro, o primeiro carro que eu tenho, porque eu trabalho um monte com carros, né? Aí eu não dirijo só um carro, dirijo vários carros, de clientes, meu, ou do meu filho, ou dos meus funcionários. A primeira coisa que eu penso de manhã, digo, hoje eu vou reclamar um pouco menos que ontem no trânsito. E eu experimentei. E eu consigo começar realmente de umas quatro semanas atrás que a gente assistiu essa palestra, todo dia eu estou conseguindo reclamar um pouquinho menos na questão do trânsito. Porque eu estou reclamando da outra pessoa. Porque o veículo, ele não tem, assim, uma mente própria. Então, eu não estou reclamando do carro que está na minha frente, eu não estou reclamando, eu estou reclamando da pessoa que está conduzindo aquele carro, que é um irmão meu. É incrível isso. Porque se a gente realmente pensasse, certo, como que são as coisas, nós não reclamaríamos nunca, meu Deus do céu, porque nada acontece por acaso. Existem pessoas, e eu aprendi uma vez, de duas pessoas, mas faz já uns 20, 25 anos atrás, um cara até não tinha nem portão gradeado na minha casa. A época que podia existir uma casa sem portão gradeado, né? Sem grades na frente. Era mais ou menos umas 11 horas da noite. E chegou um cara lá, trazido lá na minha casa, por uma pessoa que morava perto de onde ele tinha ficado empenhado com o caminhão dele. Aqui na RS-122. Na época não existia nem... existiam esses bairros aí, é uma história real que eu estou contando. Não existiam quase, não existiu Pérola, ou muito pouco, o bairro São Pedro, eu assim estava iniciando, tá? E parou o caminhão no meio da estrada, e parou, sem combustível, sem arranque, não conseguia virar arranque. Aí eu disse, o que eu ajudei ele a fazer realmente foi sinalizar o caminhão, para que outros não batessem no carro, no caminhão dele, e disse, olha, amanhã de manhã nós vamos vir aqui e vamos tentar resolver o problema. Tá, diz ele, vou ficar no caminhão aqui. Ah, digo, que não tem muito problema. Hoje pode ter, naquela época não tinha esses problemas. Faz muito tempo isso. Tá? Eu sei que tinha o meu filho menor, que era pequenininho, devia ter 2, 3 anos. O que que aconteceu? No dia seguinte, ele já tinha colocado na noite anterior o óleo combustível no tanque. E não tinha jeito de bater arranque. Você sabe o que é bater arranque? É virar a chave e não pegar. Não pegava. Não fazia sinal nenhum. Eu, na minha van filosofia em elétrica, na época, eu não consegui resolver o problema. No dia seguinte, ele só levantou a cabeça, bateu na chave, o caminhão pegou. Pegou, ele veio para a cidade, chegou aqui, um posto de entrada aqui, e ele chegou lá falar comigo, dizia assim, olha, eu resolvi o problema. Digo, mas como que foi que tu resolveu o problema? Hoje de manhã eu bati, arranque e pegou. Aí ele disse assim, sabe dizer, seu Silvestre? E aí ele me conheceu pelo nome, né, da empresa. Diz ele assim, não era para eu ter seguido a viagem. Ele não reclamou de nada, ele não reclamou de nada. Ele simplesmente aceitou a ideia do caminhão ter que ficar lá e ele não reclamou de nada. E ele me disse assim, o que que poderia ter me acontecido naquela noite, nessa noite que passou, se eu não tivesse ficado parado aqui? Ele me fez pensar, sabe, isso aqui é uma observação altamente filosófica. Por que que aconteceu isso, diz ele? Era para eu não seguir viagem. Porque lá na frente, eu podia acontecer algum acidente, eu podia me envolver em alguma coisa, ou alguma outra coisa pior, porque eu tinha que descer uma serra, eu sei que o meu caminhão não está muito bom de freio, e era para ter ficado aqui. Agora eu vou de dia, vou devagar, e simplesmente dizer assim, eu agradeço. Ele era, eu acho, uma pessoa bastante de fé, né? Religioso. Ele disse, eu agradeço a Deus por realmente ter acontecido isso. O cara me deu uma lição de moral, gente. Porque se fosse eu, no lugar dele, vinha para baixo Deus e todo mundo, né? Com tutele, né? Então, eu aprendi aquele dia lá que a reclamação não resolve. E eu, esses dias assistindo a palestra, aqui nós assistindo a palestra, porque foi todo o pessoal da casa que assistiu, inclusive as pessoas que estão fazendo parte do curso, também assistiram essa palestra sobre eu não reclamar, sobre a questão da reclamação. E eu me lembrei daquela vez lá, sobre o cara não reclamou de nada, ele simplesmente, numa boa, ele agradeceu. Então, como é que nós podemos transformar, às vezes, a nossa vida? na questão da reclamação. Reclamar. Às vezes a gente reclama tanto que a gente vira aquilo que as pessoas chamam de mala. Você sabe o que é uma mala? É uma pessoa que não para de reclamar. É uma pessoa que reclama de Deus, que reclama de Jesus, que reclama quando chove, que reclama quando faz o sol, que reclama quando está frio, que reclama quando está calor. Reclama de tudo, gente. Existem pessoas assim. Existem pessoas que chegam ao extremo de dizer assim, onde é que já se viu? Muita chuva, porque não sei o quê, porque levinha, porque não sei o quê e tal. Quem tem italiano, né? Porque os paredal e tal. Quer dizer, mas senhor, resolve reclamar. Estou falando isso para mim também. Não é para você só. Para todos nós aqui. Resolve eu reclamar tanto no trânsito? Não resolve nada. Isso só faz mal. Porque se tu fica nervoso com a reclamação, só faz mal pro teu emocional, que depois vai pro teu físico, e aí tu, então, com as tuas reclamações, tu te dá dor de estômago, te dá azia, muito, te dá estresse, o estresse que te mata por causa de uma reclamação. Ou de uma centena de reclamações todos os dias. Então, fica aqui uma proposta de questionamento. Quanto que eu reclamo por dia? Porque alguns reclamam da tal igreja, porque a tal igreja é isso. Outros reclamam porque a tal igreja é aquilo, porque a tal igreja é aquilo. Porque o certo é a minha. Então, continuo reclamando. Inclusive da política. Reclamo do presidente, reclamo do cara que saiu da cadeia, reclamo do cara que não ficou na cadeia, reclamo do cara que não sei o quê. Quer dizer, resolve tanto assim a gente resolve a gente reclamar? Não resolve nada. Quer dizer, eles estão lá por quê? Porque nós os colocamos lá, na questão política. Então tem aquele ditado que nada acontece por acaso e que cada povo tem o governo que merece. Resolve reclamar? Não resolve. Então fica uma proposta para todos nós, de manhã, a levantar, e se nós fizermos 20 reclamações por dia, amanhã vamos fazer 18. Depois da manhã vamos fazer 17. Depois da manhã vamos, quem sabe, chegar aos 15 reclamações. E quem sabe daqui uns 7, 8 meses, daqui um ano, a gente não reclame mais. E a gente pega e com isso desenvolve aquela virtude tão elevada que é a virtude da paciência. Muito obrigado.